sarada pra safado e delinquente. Que vem jogando bundão loucona pra levar-lhe o pente. Putaria rola, solte a parada que é sinistra. Eu vou te botar de quatro e vou tacar com a minha mão. Alô, Big, tá proibido todas as mulheres ficar paradas no baile, viu, porra? Essa é pra estarada, pra safada e delinquente. Que vem jogando bundão loucona pra levar-lhe o pente. Putaria rola, solte a parada que é sinistra. Eu vou te botar de quatro e vou tacar minha mão. Alô, Big, tá proibido todas as mulheres ficar paradas no baile, viu, porra? André CDs, o Real de Bico Área.